Marketing Alternative. Boa tarde a todos, o meu nome é Tiago Martins, este é o vosso programa preferido em toda a Ask FM, o The Freaking Alternative, e tem estado, muito sinceramente, um frio de ananases. Hoje vos trago música da boa, como vem já ser hábito dentro deste vosso espaço, e muito artista novo ou desconhecido que tanto prazer vos fundirá por esses pavilhões auditivos adentro. Mais nada, as habituais rubricas continuam por cá, a marcar o bom ritmo do programa e a trazer-vos aquelas que são as grandes novidades no grande mundo musical. Assim começa o terceiro da Freaking Alternative, o melhor de todos, sem contar, obviamente, com os outros dois. Sejam felizes, kick back and enjoy the ride, como dizia o outro. The Freaking Alternative. exchange, no time to exchange. When all of its all lands are not shame, red and black and turn away, babe. We all do it the same. We all do it the same. Sit with my weight loss. Program a cut, sing a call. There's a loose end, cut, cut. On the fence, cut not to offend. Cut, cut, cut, cut. Take these chances. Place them in me. Faction delay. Quiet her time. Lights down, you up and down. Around your own can't find the glow that you've been needing. shampoo that is on me. I used to get high for a living, thinking that my destiny was out of my control. I used to get high for a living, there's lots of different reasons and I tell you so. I used to get high, boy. I used to get high, oh yeah. I used to get high, boy. I used to get high. I used to get high, boy. I used to get high, yeah. I used to get high, boy. I used to get high. I used to get high for living, believing everything that's all on the TV. I used to get high for living, eating all the bullshit food that is on me. I used to get high for a living, thinking that my destiny was out of my control. I used to get high for a living, but it's hard to deal with me, let me tell you so. Não sei como foi o vosso passado fim de semana, mas posso apenas dizer que o meu rondou o sentimento orgásmico. E desculpem a expressão, mas é verdade. Era o meu menino mal habituado, peguei nas escassas poupanças que tanto trabalho tive a armazenar durante os últimos meses, dia após dia e por aí fora. E resolvi estourá-las em dois grandes concertos. Fui então aos Interpol e aos grandes da Walkman. Para sexta-feira foi dia então de ver os engravatados de Nova York e no domingo foi dia de babar, ah, pois é, com as melodias melosas. Lá está, e fenomenais do quinteto de Hamilton, Lit Hauser. As fotos de ambos os shows já circulam no delicioso Facebook deste vosso programa, para quem não sabe. Portanto, vão lá dar uma olhada que eu agradeço. E vocês também, porque aquilo tem qualidade e está giro e por aí fora. Voltando à música, antes tivemos Dave Matthews Band com Ant Marching, ao vivo no Pavilhão Atlântico, seguidos de John Butler Trio com Used to Get High. Segue The Ives e a famosa Walk, Idiot, Walk. Up. foram os The White Stripes e o carismático tema The Hardest Button to Button. E quase que digo isto como se eles não fossem... como se eles não soubessem fazer música carismática. Ou como se carismáticos não fossem. Mas enfim. E aproveitando a deixa, lá está do carismático, por que não passar então para uma rubrica carismática? Hã? Gostaram? Pois é. Vamos a isso? Vamos, pois. Esta chama-se New Beats. New Beats. E pode-se dizer que deem doido de tanto procurar e procurar na internet por um artista ou uma banda que justificasse pela qualidade dos seus sons figurar nesta que é a rubrica da descoberta, digamos assim, do The Freaking Alternative. Depois de um quanto de escalpa arrancada sem frio, tal não foi o meu desespero, resolvo dar o tudo por tudo, um bocado quase que desisto-me desta minha missão, tal foi o desespero, é verdade. E por fim, vejo-me entrar no MySpace de uma tal banda chamada Weekend. Pois é, o nome é vulgar, não é com certeza a primeira banda a adotá-lo, é verdade, mas há que referir a qualidade e originalidade associadas a esta mesma banda, a este mesmo conjunto. Tem apenas 18 meses de existência, são os autênticos bebés, dentro do panorama musical, mas já lançaram dois pequenitos EPs e, vejam bem, no passado dia 9 de novembro, aquele que foi o seu álbum de estreia. Chama-se Sports, roda com 10 faixas e, se tentarmos colá-lo a algum estilo musical pré-definido, bem, talvez o shoegaze acabe por ser a melhor opção. No entanto, os Weekend e toda esta sua musicalidade alternativa ganham principal destaque junto do post-punk, do psicadélico e, por que não, de nomes, perto de nomes como A Place to Bury Strangers ou mesmo Killing Joke, bandas conhecidas dentro deste tipo de estilo, já que a sua percussão e esquema rítmico se colam muito a esta mesma linha e que acabam por ter antepassados, sei lá, como Joy Division e com verdadeira impulsão história nestes recentes e passados anos, de 2000, mais coisa, menos coisa. Se 18 meses chegam então para sacar um álbum de originais deste calibre, meus senhores, eu imagino então a carreira futura deste trio de São Francisco, na Califórnia. Esta chama-se Coma Summer. Alternative. Hey, Jack, fuck your wall, 'cause I'm fat and in love, and the bombs are falling on me for sure. But I'm scared to death that I'm living a life not worth dying for. And the cloud shed is a sword, and it's wide open swing, chops the heads off of many things. Laughter or roars, oh Hillary, oh Mulberry, oh Standard Bearer, carry me burning home from another tour. Go ahead, put your red dress on. There's a white rose. Come and go, come and go. Oh, you river. Such a good dancer. Oh, you're a star. You're a carnival. I get under pedals fall. Mixed with the blood of the saints. Shot down in the square. We're tracking in on the soles of your shoes. We're dragging the back of this car. Go ahead, put your red dress on. There's a white rose. Come and go. shots to all your sweet pain. Play torturous games, it goes length like fame. Read my name is on your lips when the man cracks the whip. And you all shake your hips, and you all dance to this without making a fist. And I know that it sounds mundane, but it's a stone cold shame. And they got you tame, and they got me tame. So go ahead, put your red dress on. There's a white rose. Come and go, come and go. Oh, you river, oh, you white rose. Come bear witness to a whole rebellion. E assim se deu o tão habitual e tão, tão belo segmento New Beats, hoje com destaque para os grandes Weekend. Quero também destacar a importância que o meu caro, caríssimo amigo Diogo Peixoto teve na procura deste álbum através da internet. Sim, porque é verdade, o The Freaking Alternative não tem dinheiro para ir à FNAC, não tem. Portanto, muito obrigado ali para o Peixoto por me ter arranjado este grandíssimo álbum, que já está a rodar quase todos os dias no meu PC. Mas prossigamos, porque depois do New Beats, tivemos ainda as encantadoras Dirty Projectors, com a hipnotizante Stillness Is The Move, e agora, mesmo a fechar, tivemos TV On The Radio com o seu vestido vermelho, ou melhor, Red Dress. Esses grandes TV On The Radio que estiveram em Portugal vai para 2 anos, no penúltimo Ótimos Alive, e que deram um grande, grande espetáculo, sem contar com a péssima, péssima qualidade de som em palco. Tocaram também aqui no vosso TFA, mas e para apesar de muitos nós, não têm ainda data assente para um possível retorno ao nosso país, infelizmente. No entanto, nem tudo são mais notícias, porque a boa onda de concertos continua Lisboa afora. E o The Freaking Alternative cá continua, lá está, sempre esperto, ali sempre em cima do acontecimento mesmo. Bah! Ai não, para vos dar as novidades que vocês querem e que vocês realmente merecem. Ah, pois é, a agenda cultural, meus senhores e minhas senhoras, vem aí, a agenda cultural. Agenda cultural. Boas, boas e boas. Está mais do que na altura de uma nova agenda cultural, porque o corpo, a mente e a saúde otorrinam anseiam por momentos de boa escolha musical. Ah, pois é. Sendo assim, e como gosto tanto de vocês, meus caros ouvintes e minhas caras ouvintes, aqui ficam os melhores 7 concertos para os próximos grandes 7 dias da vossa vida. Não deixem nada no prato. E já sabem, ouçam até ao fim. Ora, amanhã, dia 19 de novembro, sexta-feira, não seria nada má ideia irem na onda do experimental que este vosso programa tanto tenta propagar e darem assim um salto pela Galeria Zé dos Bois, ali no bairro Alto, é pertinho, para verem os Variable Geometry Orchestra. A música produzida por estes senhores e senhoras resulta do jogo do material acústico versus o eletrónico, numa contínua busca de pequenos detalhes e significados, quase como se o som rompesse do silêncio para nele voltar a mergulhar. Resumindo, é diferente, mas é coisa a não perder. Ainda para mais sabendo que a entrada se fica apenas pelos 6€. O sábado, dia oficial de descanso, pode bem ser o dia para ir ver os Eburenses Odini Blues ao Cabaré Maxime, bem, bem na Praça da Alegria. O grupo vem a Lisboa apresentar o seu último e terceiro álbum, F de Falso, e conta com a presença de muitos fãs a partir das 22 horas por apenas 8€. É indie rock e eles dizem que é bom, portanto, a gente acredita, né? Portanto, um saltinho lá. Domingo, ora bem, é espetacular. Domingo, a malta da música deve andar de férias. Ou está com os pés e os dedos de molho, porque espetáculos a assinalar só temos mesmo os velhinhos Cronos Quartet a tocarem com Vitor Gama no CCB. É a partir das 10 horas, a entrada fica a 15€ e, para aqueles que conhecem, sabem que esta malta junta, de nome Cronos Quartet, e Vitor Gama vem em Belém dar show. Portanto, fica assim o aviso e, se quiserem, 15€ lá e é uma noite bem passada. E para tudo. E parou. Segunda-feira, o mundo torna-se um lugar muito, muito, muito mais belo e o homem, vejam bem, deixa de ligar ao dinheiro, autorizando a entrada naquele que vai ser um dos grandes concertos do mês, a troco de nada mais, nada menos do que nada. Ah, pois é. A nada, meus senhores. Jamie Liddell, depois de uma breve passagem por Portugal, neste caso no último Superbox Super Rock, volta novamente a Terras Lusas, desta feita ao Casino de Lisboa. Traz os seus amigos e promete mandar a casa abaixo com as habituais vibrações do New Soul. É às 22h30, dia 22, e é impossível faltar. Na terça, dia 23, vamos ter os Minta and the Brook Trout no Glory Live Music, o tal bar de que vos falei na semana passada, para aqueles que não se lembram, que é na Rua do Ferragial, bem perpendicular à Rua do Alecrim. É uma banda portuguesa com voz feminina e tons de encantar. A entrada é livre, o espaço é simpático, acho que também já o tinha dito, e a música é de qualidade, meus caros. Portanto, qual é o entrave? Próxima quarta-feira, Portugal recebe novamente os mentalmente conturbados Gogol Bordel. As minhas desculpas pela utilização deste termo. Depois do seu último show por cá, na altura no Ótimos Alive. Desta vez vêm cá ocupar o campo pequeno, sozinhos, e ainda bem postos mesmo, não é? Estabeleceram os preços, a começarem nos 23€, e acharam por bem que a malta começasse a tocar por volta das 9 horas da noite. Se querem andar aos saltos durante 2 horas que nem uns loucos, já sabem, este é só e só para vocês. O último dia, como sempre, corresponde à próxima quinta-feira, neste caso dia 25 de novembro, no qual vamos ter por Lisboa os Alma Fábrica, no Teatro Casa da Comédia, às 9 horas da noite. A entrada é livre, o projeto é novo e muito, muito, muito, muito interessante, acreditem. No entanto, mais não digo, porque nem sempre as palavras dizem tudo. Muito bem, muito bonito. E foi esta a nossa aprazível agenda cultural. Tratem lá de angariar uns trocos, de reservarem um ou outro espaço na vossa ocupada agenda semanal e toca a dar um salto naqueles que são os concertos de eleição deste vosso The Freaking Alternative. Para a semana, há mais. Seus lambões. Pois é, eu devo confessar que estou sinceramente a gostar deste ritmo, o ritmo deste terceiro TFA. Muito boa música, muita música atraente, provocante, arriscaria até a dizer. E também calminha, afinal nem tudo o que não nos faz saltar das cadeiras e andar às cabeçadas, como tanta gente por aí gosta, pelo corredor da sala fora, deixa de ter qualidade. Prova disso foram os anteriormente ouvidos Dead Metal, nome em crescendo na onda do rock psicadélico que eu tanto gosto, com a sua At a Rope and Door, do álbum Feathers, 2005. Deleitámo-nos ainda com o para sempre lembrado Elliot Smith e o seu Son of Sam. Muito sentimento, muita qualidade, muita beleza nestes tons, nesta música, digno de Elliot. Coisa que chateia é a porcaria do intervalo que nós temos sempre de fazer a meio destas duas horas de programa. No entanto, este vosso locutor vai aproveitar a pausa para fazer, lá está, uma pequenina pausa, deixar-vos respirar um pouco, ainda que o ritmo não esteja muito pesado ou frenético, nesta terceira emissão do The Freaking Alternative. No entanto, e como não podem desmentir, faz falta o xixi, não é? Na verdade, é bastante importante, e o refill também desse Whiskey on the Rocks. Ah, pois é. Exato. Eu também acho. A gente ouve-se então depois do intervalo, mas até lá fiquem com Nirvana e a magnificente Polly. Polly wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water. To put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Only wants a cracker. Maybe she would like some. up dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. The Freaking Alternative. The Freaking Alternative. E aí está ela toda doidona, esta minha, esta vossa, esta bela desta nossa segunda parte daquele que é o programa mais pasado da Esques FM, o da Freaking Alternative, que é a tua única alternativa. Estamos de volta e já não era sem tempo, até porque tenho aqui umas coisinhas nacionais à vossa espera, tudo, tudo muito bem, guardadinho. Gostam de rock e de blues e de coisas assim, certo? Portanto, obviamente que sim, não é? Que raio de ouvintes seriam vocês se não gostassem? Pois é. Então, portanto, parem lá um bocadinho, sentem-se e deitem a orelha aqui aos Feromona com Mustang. Afinal, não estarei errado ao dizer que o que é nacional é bom, certo? Ora viste. Feromona, Mustang. Acredita que tem que ser assim. Tira a remela do olho, põe o carro a vibrar. Sonha que tem um Mustang e hoje é o Steve McQueen. Como um rebelde nervoso faz as rodas chiar. Só precisa de uma história que justifique o fim. Qualquer coisa muito heroica para ninguém duvidar. Que ele é capaz, que ele é diferente. Corre veloz e contente e a vida vai mudar. Coisas que viu no cinema e que inspiraram milhões, ele não é exceção. Imagina cada cena, estremece, está a gostar do guião. Transpira, será herói ou vilão. O bom da fita nem sempre tem um final feliz. Mas quem é protagonista deve ter sua canção. Com melodia vincada e uma letra que diz que ele é capaz, que ele é diferente. Corre veloz e contente e a vida vai mudar. Mas tem azar, só que é de frente. Com cadenista imprudente nem conseguiu travar. E nada disto é cinema. Já não existem heróis, ele não é exceção. Pelo desfecho da cena, parece, morreu sem consagração. comes around now and then and shouts some words at me. I can't remember where we met. Up north near the border, down south by the sea. She's run most of the times, but it's the times when she's right. She really gets to me. So I pray not to see her again every time she comes around. Oh, I pray. Not to see her again every time she comes around. But I know it's not gonna be easy. Always finds a way to find. And I can't run away. There's no way out. No way I'm gonna stay another day. So I pray. Pois é, o que é que eu tinha prometido? Hein? Não era musiquinha nacional da boa? Bandas daquelas que não passam na rádio, mas que a malta tanto adora? Pois é, eu prometo, portanto, eu cumpro. E vai ser este o novo slogan do TFA. Não vai, estava a brincar. Eu quis simplesmente trazer-vos alguns dos nomes de eleição dentro deste nosso panorama musical português, assim numa ideia de partilha. Partilha, sim, partilha é uma boa palavra. Acho que gostaram, pelo menos eu levantei-me e por aqui estive a dançar, né? E a dar o meu pezinho de dança, enquanto o meu ego lá se vai escondendo. Assim só mais um bocadinho, PNP. Esta é a minha vida, é verdade. Foram, portanto, os Feromona, à parte, os coimbrenses Sean Riley and the Slow Riders com a mulher de eleição deles, neste caso a música chama-se This Woman, lá está, bela trocadilho este, do último álbum Only Time Will Tell, de 2009. Acabámos a grande rotação de música tuga, digamos assim, com os adorados Ex-Wife, eles que já meteram os pés em tudo, ou quase tudo o que é palco ou festival, e que deixaram agora para nós o temazaço, e desculpem a expressão, On The Radio. Muito, muito bom. Ora pois. E esta próxima, adivinham de quem é que é? Ah, eu só digo, viva o rock progressivo. Hear the sound of music drifting in the aisles. Elevator Prozac stretching on for miles. Music of the future will not entertain. It's only meant to repress and neutralize your brain. So comes in silver pills, engineered to suit you, building cheap thrills. Music of rebellion makes you want to rage, but it's made by millionaires who are nearly twice your age. Of the world, no one cares. Visita. Para quem não soube responder à anterior pergunta que vos fiz, eu cá respondo, foram portanto os grandiosos Porcupine Tree e a sua The Sound of Music, do disco In Absentia, já velhinho, neste caso de 2002. Depois, e como não poderia deixar de ser, os grandes, os enormes, Linda Martini. Não são precisas grandes palavras, já sabem, esta chamava-se Amor Combate, mas o mais provável é que vocês até já soubessem. Agora, apesar de tudo, é normal que eu diga que me sinto um bocado em baixo. Porque sinto, não é? É que isto é música boa, mas pá, entristece. Bate lá no fundo, como dizia o outro. Portanto, agora vinha muito, muito bem uma piada, não? Pois vinha. E portanto, assim de repente, pumba. The Freaking Moment. The Freaking Moment. Um francês, da alta aristocracia, suspeito de estar a ser enganado pela sua querida mulher, resolve um dia pôr fim à situação. Decidido, liga para a sua casa à noite. Como de costume, um mordomo, cujo nome em Portugal, como sabemos, é sempre Ambrósio, atende lentamente, com classe e sobrancelhas sempre arqueadas. Ora, estou sim, quem fala? Ambrósio? Sim, sim, é o próprio. Porra, pois aqui é Ambrósio, faça-me um grande, se me favor, aqui é seu monsieur, e dirija-se ao quarto de madame, verifique cuidadosamente se ela se encontra em presença de seu amante, oui, já aguardo o telefone. Muito bem, monsieur, dê-me então um segundo. Intrigado, mas sempre fiel, o mordomo lá sobe a correr dois lances de escada. Vai até o quarto do casal e ouve sons muito sinistros. Desce silenciosamente e volta ao telefone. Monsieur? Oh, nem me diga, Ambrósio. Isto é lá o canalha, não é verdade? Sim, sim. Afirmativo, monsieur. Faça então o seguinte, Ambrósio. Vá à sala de estar, pegue a espingarda de caça, carregue de um tiro nos dois. Depois volta ao telefone para lhe dar mais instruções. Sem sequer hesitar por um segundo que fosse, o mordomo lá vai. Pega na espingarda, sobe as escadas e... dá cabo dos pombinhos. Volta o telefone e diz... Tal como requisitou, monsieur, trabalho pedido é trabalho despachado. É muito bom, Ambrósio, muito bom. Agora, por favor, tira os corpos cheios de sangue para a piscina e trata de limpar o quarto depressa. Chegando a casa, e acerta os restantes detalhes. Mas, monsieur, nós ainda nem sequer chamamos o arquiteto para nos vir cá fazer a piscina, quanto mais. Ah, não? Oh, meu Deus. Então desculpe, que foi engano. The Freaking Alternative. Thank you. feel like the world is yours. Turn left up the street, nothing but grey concrete and dead beats. Grab something sweet, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city, done voicing my pity. Now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first E. Like unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. See a people all equal, smiles in front and behind me. Swim in the deep blue sea, cornfields sway lazily. All smiles, all easy. Where you from, what's you on and what's your story? Mesmerising tones, rising pianos, this is my zone, so stop cloning. Pick paper, scissors or stone, cause me and you are the same. Known you all my life, I don't know your name. The name's European Bob, sorted. Anyway, have a dance now, see you later. Pleased to meet ya, likewise, a pleasure. We were just staying right there at home. We went all day long. You all smile, you all sing. We become heroes. You all sing, sing. We were just staying out there at home. We went on and on. You all smile, you all sing. We become heroes in the stars aligned. You all sing, sing. The night slowly fades and goes slow motion. All the commotion becomes floating emotions. Same piano loops over. Arms wave, eyes roll back and jaws fall open. See in soft focus, chatting to this bloke in the toilets. Dizzy new heights, blinded by the lights. These people are for life. It's all back to his place at the end of the night. Yo, they could settle wars with this, if only they will. Imagine the world's leaders on pills, and imagine the morning after. Wars causing disaster. Don't talk to me, I don't know ya. For this ain't tomorrow, and for now I still love ya. Hours fly over. Sail round, diamonds and pearls. Never seen so many fit girls. Discover new worlds. Look at my watch, can't focus. Last 2 hours I lost. Every move fills me with lust. For all of life's problems I just shake off. Hell, mad little events happen. Things map out and a few blue maddens are like the toilets. Big beefy bouncers out to reveal us. Geezers on ease and first timers. Kids on Wiz, darlings on Charlie. All come together for this party. All races, many faces. From places you never heard of. Where you're from, what's your name and what you want. Sing to the words, fex to the fat ones. The tribal drums, the sun's rising. We all smile, we all sing. We were just in a narrow home. We went on and on. We all smile, we all sing. We become heroes in the stars aligned. We all sing, we all sing, sing. We were just in a narrow home. We went on and on. We all smile, we all sing. Become heroes in the starlight. We all sing, we all sing, sing. Then the girl in the cafe taps me on the shoulder. I realise 5 years went by and I'm older. Memories smoulder, winter's colder. But that same piano loops over and over and over. The road shines and the rain washes away. Same Chinese takeaway, selling shit in a tray. It's dark all round, I walk down. Same sights, same sounds, new beats though. Solid concrete under my feet. No surprises, no treats. The world stands still as my mind sloshes round. The washing up bowl in my crown. My life's been up and down since I walked from that crowd. We were just in a narrow home. We went on and on. You all smile, you all sing. We become heroes in the stars aligned. You all sing, you all sing, sing. Smile, you all sing. We become heroes in the stars aligned. You all sing, you all sing, sing. Out of respect for Johnny Walker, Paul Oakenfold, Nicky Holloway, Danny Rampling, and all the people who gave us these times. And to the government, I stick my middle finger up with regards to the criminal justice bill. For all the heroes I met along the way. You all sing, you all sing. Sing. We become heroes in the starlight. We all sing, we all sing, sing. We were just in a narrow home. We went on and on. We all smile, we all sing. We become heroes in the starlight. We all sing, we all sing, sing. Meus caros, espero que tenham gramado da piadola da semana, até porque isto não merece melhor nome do que este. Desta vez contando com a especial participação dos nossos caros colegas Oscar Góes e Ana Rita Brito. Ora, muito obrigado aos dois. A Ana Rita esteve a fazer o papel de narradora e falou muito bem, sim senhora. Para quem não tem experiência na coisa e é da imprensa, como ela diz. E o Oscar que arruaçou completamente aqui o estúdio, como vem já a ser, digamos que habitual. Neste nosso espaço, o The Freaking Alternative, ele que por sua vez fez de mordomo e eu fui o irreconhecível francês. Ah, pois é, muito bem. Logo a seguir voltámos à música do Baixo Astral e estivemos aos soluços, aos gemidos e aos lamentos. E só para reforçar aquela ideia da tristeza, não é? Implícita hoje no nosso programa, estivemos portanto aos lamentos com os Woods e o seu tema They Removed All Trace That Anything Had Ever Happened Here. Sim, um título grande. Diferente, mas muito, muito convidativo. Devo dizer-vos. A acabar, tivemos ainda The Streets e We Could Become Heroes, o para sempre lembrado álbum Original Pirate Material, de 2002. Este é grande, para aqueles que não sabem. Fiquem agora com The Temper Trap, Down River. Down Fortunes, take my hand for tender. I am tortured, ever tortured. And if you don't love me, let me go. And if you Freaking Alternative. I've tried to wait. estado na conversa neste último sprint final até ao final, lá está, do TFA, e acho que foi o que melhor fiz, até porque acredito que todo este enorme e gigante, vamos chamar-lhe gigante, miscelânea de sons, artistas e músicas e álbuns e por aí fora, acho que até nos deixaram como que quentinhos e felizes, com um sorriso nos lábios, não é? Ainda que enterrados neste decorrente inverno. Até ao pescoço. Eu já não suporto frio, a sério. Ainda só agora começou. Continua um frio de ananases, mais uma vez, mas espero apenas ter contribuído para vos aquecer um pouco o coração. Ah, tão fofinho que ele está hoje. Apesar dos tons tristes e melódicos, e tirando uma ou outra exceção, né? Com tudo o que hoje vos trouxe. Espero que sim, espero que tenha contribuído para esse coração quentinho. Prossigamos ainda assim, nessa mesma onda, e ouçamos aquela que vai ser a última música, pois é, do programa de hoje. Esta chama-se Blue Veins, e é dos Rock on Tears, um projeto paralelo de Jack White. Muito obrigado pela vossa insana insistência neste nosso programa. Eu continuo sem perceber muito bem porquê. Nesta nossa The Freaking Alternative. E só posso dizer-vos que a cada semana que passa, a minha satisfação em investir aí desse lado vai crescendo crescendo e crescendo. Ah, pois, significa muito para mim, acreditem, agora falando muito a sério. Mas deixemos as lágrimas deste locutor de lado, porque a coisa é um bocado triste. Lembramos-nos de que na próxima quinta-feira cá marcamos novo encontro, às 4 da tarde, até às 6, e que até lá estão expressamente proibidos de não utilizarem o Facebook para verem as atualizações diárias deste vosso espaço, e que estão também estritamente impedidos de não me darem o vosso feedback através do habitual e-mail tfa.esquecfm@gmail.com. Nós cá nos ouvimos para a semana, e aqui fica o vosso momento, Zena. O Momento Zena. Nunca, nunca tenhas medo de tentar algo novo. Lembra-te, os amadores construíram a arca e os profissionais, o Titanic. Alternative.